Ligado 6h35 da manhã da Bom Jesus AM. Bom dia, eu sou Nadir Borges, sou da Bom Jesus AM, fazendo o que eu gosto, na rádio que eu gosto e pra quem eu gosto, que é você, amigo ouvinte. Alô, Luiz, alô, Coelho, Grupo 10, aquele bom dia, 6h36. Estamos finalizando o Tarde Sertanejo, um enigma da drogaria Camila, nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro, ano 2021. Amanhã tem mais, se Deus quiser, em nossa programação. Continuem sintonizados na sequência a oração da Ave Maria. E após a Ave Maria, eu estarei com vocês trazendo um Esporte News com as melhores informações esportivas. Com a missão de dever cumprido a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora. Bom final de tarde a todos. Bom início de noite e até amanhã, se Deus quiser. Fechando com o Jean Giovanni, com o Vicky de Cássaro. Glória pessoal do Senhor com Jesus crucificado, Imaculado Coração de Maria, apresenta Oração da Ave Maria. Oferecimento. Revendedor autorizado Yamaha, Capra, Cavite e MDK. Oficina especializada em todas as marcas. Temos também consórcio para facilitar a compra da sua moto. Moto Peça Almi. Lojas em Bom Jesus, Itaperuna e Guaçuí. Telefone 3831-1521 ou 3831-1415. Em Bom Jesus ou Itabapuana. Moto Peça Almi. Drogaria Camila. Talento e qualidade por você, cliente de toda a região. Experiência, atendimento e qualidade. Funcionando de segunda a sábado, das 7 da manhã às 21 horas. Uma equipe com competência de atendimento. Farmacêutico de plantão no horário de funcionamento para orientá-lo no uso dos seus medicamentos. Na Drogaria Camila, convênios com descontos diferenciados. Genéricos dos melhores laboratórios e descontos especiais. Na Drogaria Camila, no pagamento à vista em dinheiro, você tem um super desconto. E ainda, aceitamos todos os cartões de crédito e débito automático. Ligue, entregamos em sua casa. 3833-9300. Drogaria Camila, 3831-0191. Ou celular, 999-07-9300. Drogaria Camila, no seu dia a dia. Contacto Material de Construção. Construir ou reformar é com a Contacto Material de Construção. Telefone 3833-9033. A oração da Ave Maria. Senhor anunciou a Maria, e ela concedeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis-me a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,